Fecheiro 63, página 591, capítulo 43, frenética. Para quem me visse de fora, eu devia parecer uma estátua tão quieta que estava. Tinha as mãos cruzadas à frente, uma expressão apática e a respiração demasiado superficial para o peito se mover. Por dentro, agitava-me numa roda viva, como se um processo reversivo fizesse as partículas dos meus átomos repelirem-se entre si, espelhando-se ao acaso. Ter trazido Melanie de volta não a salvara. Tudo o que podia fazer era insuficiente. No exterior do nosso quarto, o corredor estava à cunha. Jared, Kyle, Ian tinham regressado de um raid desesperado, com as mãos vazias. Um balde de gelo hermético foi tudo o que conseguiram trazer ao fim de 3 dias a arriscar a vida. Trudy trazia compressas e colocava-as na testa de Jamie, na nuca e no peito. Mesmo que o gelo conseguisse fazer baixar aquela febre que atacava descontroladamente, quanto tempo levaria até ele derreter? Uma hora? Menos? Quanto tempo até Jamie começar novamente a aproximar-se da morte? Deveria ser eu a colocar-lhe o gelo, mas não conseguia mexer-me. Se o fizesse, desmoronar-me-ia em partículas microscópicas. Nada? Murmurou Doc. Passaram por todos os sítios de que nos lembramos, interrompeu Kyle. Não é como os analgésicos ou outras drogas. Em relação a estes, há muitas pessoas com motivos para os esconder. Os antibióticos é que costumavam estar sempre à mão. No entanto, desapareceram todos, Doc. Jared limitava-se a fitar a criança estendida na cama de faces a escaldar, sem pronunciar qualquer palavra. Ian estava ao meu lado. Não fiques assim, murmurou-me. Ele vai conseguir ultrapassar isto. O Jamie é rijo. Não lhe consegui responder. Na verdade, nem sequer consegui ouvir o que ele me dizia. Doc ajoelhou-se ao lado de Trudy e baixou a cabeça de Jamie. Aproximou-lhe uma tigela da boca com água gelada, retirada do balde de gelo, e deixou-a escorrer devagarinho. Mas os olhos de Jamie não se abriram. Parecia que não conseguiria voltar a mexer-me, que ia transformar-me num pedaço daquela parede de pedra. Queria ser de pedra. Se cavassem um buraco para Jamie no deserto vazio, teriam de me pôr lá também. Não chega, grunhiu Melanie. Sentia-me desesperada, mas ela estava completamente enraivecida. Eles tentaram. Tentar não resolve nada. O Jamie não vai morrer. Eles têm de voltar lá. Mas para quê? Mesmo que encontrassem os vossos antibióticos antiquados, que hipótese havia de eles ainda prestarem? E de qualquer modo, eles já não eram completamente eficazes. São deficientes. O Jamie não precisa da vossa medicina. Precisa de mais do que isso. Algo que funcione como deve ser. A minha respiração acelerou. E adensou-se, mal descobri. Ele precisa da minha, concluí. Mel e eu ficámos estarrecidas, com uma ideia tão óbvia e com a sua simplicidade. Os meus lábios de pedra fraturaram-se. O Jamie precisa de medicamentos a sério, os medicamentos das almas. Temos de os ir buscar. Doc franziu-me o sobrolho. Nem sequer sabemos o que eles fazem ou como funcionam. E isso interessa? Parte da raiva de Melanie infiltrava-se na minha voz. O importante é que funcionam e podem salvá-lo. Jared olhou-me perplexo. Senti igualmente os olhos de Ian postos em mim, os de Kyle, bem como os de todos os outros, mas apenas via Jared. Não podemos ir buscá-los, Noah, afirmou Jeb, à defesa, a desistir. Só conseguimos roubá-los em locais desertos. Os hospitais estão cheios de seres da vossa espécie, 24 horas por dia, olhos a mais. Se formos apanhados, só irá piorar a situação do Jamie. Claro, declarou Kyle com uma voz dura. Nada dará mais prazer às centopeias que regenerar este corpo quando nos apanharem aqui e passá-lo para o lado deles. É disso que estás à espera? Virei-me para lançar um olhar fulminante àquele homenzarrão que escarnecia de mim. O meu corpo ficou tenso e inclinou-se para a frente. Ian colocou-me a mão no ombro, como se me detivesse. Não pensei que tivesse feito qualquer movimento agressivo para Kyle, mas talvez me tenha enganado. Estava muito longe de me encontrar no meu estado normal. Ao falar, filo com um tom de voz completamente neutro, sem qualquer entonação. Tem de existir uma maneira. Jared acenou com a cabeça a concordar comigo. Talvez um local pequeno. A arma seria muito barulhenta, mas se fôssemos em número suficiente para os dominar, poderíamos usar as facas. Não. Descruzei os braços com as mãos a caírem abertas, face ao choque. Não era isso que queria dizer. Não falei em matar. Ninguém me estava a ouvir. Jeb discutia com Jared. Não é possível, miúdo. Alguém iria logo chamar os batedores. Mesmo que a investida fosse rápida e voltássemos de imediato, uma investida dessas acabava por os trazer até aqui em peso. Já é uma grande pressão para fazer uma saída que seja, e eles haveriam de nos seguir. Espera, não podes. Eles continuavam a não me ligar nenhuma. Também não quero que o rapaz morra, mas não podemos pôr em risco a vida de todos por causa de uma pessoa, observou Kyle. As mortes acontecem, faz parte da vida. Não podemos cometer uma loucura só para salvar um rapaz. Eu queria sufocá-lo, tirar-lhe o ar, para pôr fim àquelas palavras de indiferença. Eu, e não Melanie, era eu quem lhe queria pôr a cara roxa. Melanie sentia o mesmo. Mas eu sabia quanto daquela agressividade partia de mim. Temos de o salvar, disse, e desta vez mais alto. Jeb olhou para mim. Minha querida, não podemos ir até lá e pedir-lhes isso. Nesse preciso momento, ocorreu-me uma outra verdade simples e óbvia. Vocês não, mas eu posso. Um silêncio sepulcral abateu-se sobre o quarto. Fui dominada pela magnitude do plano que esboçava mentalmente e pela sua perfeição. Falei em especial para mim e para Melanie. Ela estava impressionada. Iria resultar. Podíamos salvar o Jamie. Eles não estão desconfiados, de forma alguma. Mesmo que eu seja uma mentirosa sem qualquer jeito, nunca irão suspeitar de nada, porque não andam à procura de mentiras. Claro que não. Eu sou uma deles. Fariam tudo para me ajudar. Dir-lhes-ia que me feri numa caminhada pela montanha ou outra coisa qualquer. E depois deveria de arranjar uma maneira de ficar sozinha e roubar tudo aquilo que pudesse esconder. Pensei nisso. Poderia trazer o bastante para tratar qualquer pessoa aqui, por muitos anos. E o Jamie curava-se. Por que não pensei nisto antes? Talvez até para o Walter. Não tivesse sido tarde demais. Ergui os olhos na direção de todos, com o rosto resplandecente. Aquilo era mesmo perfeito, tão certo em todos os pormenores, tão óbvio para mim, que seria preciso uma eternidade para lhes decifrar a expressão dos rostos. Se a expressão de Kyle não fosse tão explícita, teria levado muito mais tempo, seguramente. Ódio, suspeita, medo. Até o rosto impassível de Jeb estava aquém do que era costume. Os seus olhos franziam-se perante a desconfiança. Cada rosto dizia não. Eles estão loucos? Não veem como isso nos pode ajudar a todos? Não acreditam em mim. Acham que é para os prejudicar, para prejudicar o Jamie. Por favor, murmurei, esta é a única solução para o salvar. Já viram como ela é paciente? Proferiu Kyle, cuspindo as palavras. Esteve à espera do momento oportuno para arriscar, não é? Lutei contra um novo impulso de o estrangular. Doc, implorei. Ele não olhou para mim. Noah, mesmo que houvesse uma forma de te deixarmos sair, eu não podia simplesmente confiar em drogas que desconheço. O Jamie é um miúdo resistente. O sistema criava imunidade contra elas. Nós vamos lá fora outra vez, Noah, prometeu Ian em voz baixa. Havemos de encontrar alguma coisa. Só regressamos quando conseguirmos. Isso não basta. As lágrimas começaram a inundar-me os olhos. Encarei a única pessoa que poderia estar a sofrer tanto como eu. Jared, tu sabes. Tu sabes que eu nunca faria nada que pudesse magoar o Jamie. Tu sabes que eu consigo fazer isto. Por favor. Ele enfrentou o meu olhar fixo durante um longo momento. A seguir, percorreu a sala com o olhar, detendo-se em cada rosto. Jeb, Doc, Kyle, Ian, Trudy. Fitou a assistência silenciosa do outro lado da porta e identificou a expressão de Kyle, refletida em todos eles. Sharon, Violeta, Lucina, Ride, Geoffrey, Heath, Ivy, Andy, Aaron, Wes, Lily e Carol. Os meus amigos, misturados com os meus inimigos, todos com o rosto de Kyle. Jared observou a fila atrás, que eu não conseguia ver, e depois baixou o olhar na direção de Jamie. Em todo aquele espaço não se ouvia o som de um respirar. Não, Noah, disse ele baixinho, não. Os restantes soltaram um suspiro de alívio. Os meus joelhos cederam. Caí para a frente, sacudindo as mãos de Ian quando ele tentou ajudar-me a levantar. Arrastei-me até Jamie e, com o cotovelo, empurrei Trudy para o lado. A sala assistia em silêncio. Tirei-lhe a compressa da cabeça e voltei a enchê-la de gelo. Não encarei os olhares pregados às minhas costas. De qualquer modo, não conseguia ver. Tinha os olhos inundados de água. Jamie, Jamie, Jamie, cantarolei. Jamie, Jamie, Jamie. Não me achava capaz de fazer outra coisa que não fosse dizer o seu nome, a soluçar e a apalpar as compressas de gelo, vez após vez, aguardando o momento em que teria de as trocar. Senti-os sair. Aos poucos de cada vez, ouvi-lhes as vozes, na sua maioria irritadas, a desvanecer-se ao fundo do corredor. Mas não consegui entender as palavras que diziam. Jamie, Jamie, Jamie. Jamie, Jamie. Quando o quarto estava quase vazio, Ian ajoelhou-se ao meu lado. Eu sei que não serias capaz, mas Noah. Eles matam-te se o tentares, sussurrou. Depois do que aconteceu no hospital, eles temem que tenhas boas razões para nos destruir. De qualquer maneira, ele vai ficar bom. Tens de acreditar nisso. Virei-lhe a cara e ele foi-se embora. Lamento, miúda, resmungou Jeb ao partir. Jared também se foi embora. Não o ouvi sair, mas soube quando ele se retirou. Aquilo pareceu-me certo. Ele não amava tanto Jamie como nós. Tinha-o provado. Devia ir-se embora. Doc deixou-se ficar a observar, com uma expressão de impotência. Não olhei para ele. A luz do dia foi diminuindo devagar, colorindo-se de laranja e depois de cinzento. O gelo derreteu e acabou. Jamie começou a consumir-se em fogo. Sob as minhas mãos. Jamie, Jamie, Jamie. A minha voz estava rouca e quebrada, mas eu não conseguia parar. Jamie, Jamie. O quarto ficou às escuras. Não conseguia ver o rosto de Jamie. Iria ele partir essa noite? Aquela fora a última vez que lhe vira o rosto, o seu rosto com vida? Agora o nome dele não passava de um murmúrio nos meus lábios. E tão baixo que me deixava ouvir o ressonar suave de Doc. Limpava-lhe incessantemente o corpo com o pano tépido. Quando a água se evaporava, ele arrefecia ligeiramente. O calor diminuía. Comecei a acreditar que Jamie não morreria naquela noite, mas eu não conseguiria retê-lo ali para sempre. Ele afastar-se-ia lentamente de mim. No dia seguinte, no dia a seguir, e eu haveria de morrer também. Não iria viver sem ele. Jamie, Jamie, gemeu Melanie. O Jared não acreditou em nós. O lamento partiu das duas. Pensámo-lo em simultâneo. O silêncio era absoluto. Não se ouvia nada. Nada que despertasse a minha atenção. Então, de súbito, Doc soltou um grito. O som foi abafado de um modo estranho, como se ele gritasse sob uma almofada. Inicialmente, o meu olhar não conseguiu definir as formas no meio da escuridão. Doc agitava-se de uma maneira esquisita e parecia demasiado grande, como se tivesse braços a mais. Aquilo era medonho. Debrucei-me sobre o corpo prostrado de Jamie para o proteger do que pudesse estar a acontecer. Não era possível fugir enquanto ele permanecesse ali, indefeso. O coração batia-me convulsivamente contra as costas.